Olá pessoal, bem-vindos ao Musical Box, agora em novo formato, falado em português, e dessa forma eu vou poder abordar assuntos que eu não poderia abordar no formato antigo do Musical Box. Também está mais alinhado com o resto do conteúdo do The Podcast, acho que vai agradar a vocês. Bem, hoje vou falar sobre um jogo que foi na verdade um grande hit independente do começo da geração passada, que é o Braid, né? E para quem não sabe, foi um jogo independente, como eu falei, lançado em 2008 e criado, não sei se totalmente, mas pelo menos grande parte dele, o autor foi um cara chamado Jonathan Blow, né? E à primeira vista parece ser um jogo bem simples, né? Um jogo de plataforma, pelo menos eu tive essa impressão quando vi os screenshots pela primeira vez. Com elementos meio bizarros, né? Tem lá algumas coisas ligadas ao mundo de Mario, como as plantas carnívoras, não sei o quê, mas não tem absolutamente nada a ver, tá? É um jogo realmente diferente, incomum, né? Para o que a gente está acostumado a ver em jogos, independentes ou não. E, na verdade, ele é um jogo de... é um puzzle, né? Ele só tem a carinha de plataforma, mas ele é um puzzle muito bem feito. Impressionantemente inteligente e criativo. Como nenhum outro jogo que eu vi nos últimos anos, assim. É realmente um jogo muito, muito empolgante, né? Uma das principais funções desse jogo é que você pode voltar no tempo. Então, o jogo não tem game over. No momento que você tá morrendo, um bicho vem, atropela você, por exemplo, você simplesmente volta no tempo e continua de onde você parou. Em todas as fases você vai ter algum momento em que você precisa voltar no tempo. Ou manipular o tempo de alguma forma, porque você também pode avançar o tempo, pode deixar o tempo mais lento. Mas ele tá sempre ligado ao tempo, o Braid. E o objetivo principal do jogo é você pegar a tal das pecinhas do quebra-cabeça para poder formar a história que tá sendo contada lá. E tem uma série de pegadinhas da história também que, obviamente, aí os mais letrados aí no Braid vão poder compartilhar nos comentários, mas eu confesso que eu fiquei bastante perdido, mas não por isso, nem por isso eu fiquei desinteressado no jogo. Eu achei bem legal, bem interessante todo o conceito que ele fez. O jogo não começa na fase 1, por exemplo. Realmente é um jogo muito criativo, é muito bem feito. Mas antes da gente falar especificamente do assunto, que é essa manipulação do tempo e o impacto que isso tem na música, eu queria abrir um parêntese grande aqui e falar sobre, normalmente, o que é que a gente espera da música em jogos, né? Bem, a música, ela é feita para estabelecer um elo emocional com o jogador. Independente do jogo, ela tá lá para intensificar emoções ou modificar alguma emoção em um determinado momento, ou até mesmo deixar essa emoção mais branda, dependendo de como você quer fazer essa manipulação. A música, na verdade, é um elemento de manipulação das emoções do receptor, né? No caso do jogador aqui pra gente. Mas até mesmo quando ela não tá no jogo, ela tá, a música standalone, por exemplo, quando a gente imagina quando a gente tá ouvindo um disco ou alguma coisa, ela tem essa função, né? Ela tem a função de despertar emoções, diferentes emoções para diferentes pessoas, mas ela não deixa de ser um gatilho emocional para quem tá ouvindo. E no jogo não é muito diferente, também no cinema a mesma coisa, em qualquer outra mídia, ela tem essa função, né, de intensificar as emoções, né? Porém, para que ela tenha essa capacidade de manipular emoções, ela precisa ser contada. A música é como se fosse uma pequena história, sabe? Ela tem começo, meio e fim, ela tem clímax, ela tem desenvolvimento, ela tem introdução, ela tem final, e ela precisa seguir essa sequência. Ela é altamente dependente do tempo e altamente dependente da sua forma linear, né? Porque a música é linear. Então, no momento em que você interrompe essa linearidade da música, você quebra esse elo emocional. Você imagina, por exemplo, mais uma vez pegando a metáfora da história, vamos supor que eu comece a contar uma história pra vocês, que é a história do Chapeuzinho Vermelho do ponto de vista do Lobo Mau. Então, o Lobo Mau, eu começo a história falando assim: era uma vez o Lobo Mau, ele tava na floresta e viu a Chapeuzinho Vermelho. E eu paro aí. Aí depois eu começo novamente. Era uma vez o lobo mau, ele estava na floresta e viu a Chapeuzinho Vermelho. E parou aí. Mas aí você se pergunta, tá, e daí, o que é que acontece depois? Qual o desenvolvimento? O que é que acontece com a Chapeuzinho Vermelho? O que é que acontece com o lobo mau? Eles se apaixonam? Enfim. Mas no momento em que eu deixo de continuar essa história, ela se torna desinteressante, ela se torna chata, ela não faz sentido. E a mesma coisa acontece com a música. A música ela precisa ter esse desenvolvimento para que ela se torne interessante, para que ela cumpra seu papel de manipular as emoções do jogador. Voltando para Braid é diferente. Ele não usa a música dessa maneira e eu vou explicar por quê. Basicamente, quando você muda, quando você manipula o tempo do jogo, você manipula não só os elementos de jogo, né, no caso lá o cenário, os inimigos, o personagem, como você muda também a música. A própria música ela se torna um elemento de jogo nesse momento e ela modifica junto com o cenário. Então, no momento que você volta no tempo, a música volta também. E é até interessante do ponto de vista técnico, porque a música volta exatamente do ponto que ela parou e ela começa a tocar de trás pra frente, exatamente do ponto que ela parou, criando assim uma sensação realmente de que a música está sendo manipulada pelo jogador, né? E isso faz com que a gente perca a questão do elo emocional que você tem com a música quando ela é tocada normalmente nos meios mais tradicionais que a gente está pensando aqui e nos outros exemplos que eu coloquei antes, né? Não quer dizer que ela seja melhor, pior, ruim, feia, chata, nada disso. Mas simplesmente a função dela é diferente da função da música em provavelmente todos os jogos que eu consigo me lembrar agora no momento, né? E isso já é um feito muito interessante, né? Quando você coloca a música pra frente ou pra trás, é muito difícil você conseguir estabelecer um elo emocional. Ela não tem continuidade, né? Além disso, para alguns jogadores, esse tipo de manipulação da música pode causar um pouco de fadiga também, fadiga auditiva. Porque, enfim, você não consegue criar esse elo, você não consegue contar essa história, você fica voltando, indo e voltando na música há muito tempo, isso cria uma certa fadiga. E no Braid isso é muito presente, porque o Braid você move muito frequentemente com essa coisa do tempo, né? Toda hora você tem que mover pra frente ou pra trás, e realmente isso causa impacto, né, no jogador. Então, o que acontece é o seguinte, é muito claro que para eles, para o pessoal que criou o Braid, a música ela não poderia ter esse mesmo objetivo, né, de criar um elo emocional com o jogador dessa forma que a gente está pensando, da forma da estrutura musical, né, de criar uma harmonia, de criar uma melodia, de criar um clímax. O que acontece é que no momento que você faz a manipulação do tempo no jogo, a música se torna um efeito sonoro, ele se torna uma ilustração musical do que está acontecendo no mundo do jogo. Né? Então, independente de que tipo de música estava tocando, qual o estilo da música, se o gênero da música era adequado ou não para a fase, se a estrutura da música é não funcional, isso não importa. O ponto de vista musical não importa, mas o ponto de vista funcional dela, no momento que ela está sendo alterada, ela é perfeita para o jogo, ela casa muito bem com o jogo. Né? Então, na hora que você aperta o botão para fazer a retroceder a música ou avançar, a música já faz aquele efeito meio de scratch, assim, né? Já faz um efeito de... como se você estivesse voltando um disco de vinil com a mão, assim, já faz... E aí, a partir desse momento, ela volta e toda a função dela musical, digamos assim, toda a função dela de criar um sentido musical, ele se perde um pouco quando você está fazendo a música de trás para frente. Na verdade, não era para funcionar dessa maneira. Mas, para o jogador que está controlando o mundo e que está vendo o mundo sendo guiado, na verdade, de trás para frente, aquilo é excelente, aquilo é maravilhoso, é a perfeita ilustração musical, perfeita ilustração sonora para o que está acontecendo ali. Não tinha como ser feito de outra maneira, né? Então, para mim, fica claro que foi uma opção muito inteligente de usar a música. Eles simplesmente descartaram essa possibilidade de criar um elo emocional muito forte com a música, manipular emoções com a música, e utilizou ela de forma que ela faz parte do cenário. e ela é um complemento para aquilo que está acontecendo. Então, o jogador, ele se sente empolgado, porque ele tem realmente o controle, o poder de mudar o mundo nas mãos dele, e todo mundo está obedecendo aquele apertar de botão. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que é muito raro ter nos jogos, e é uma coisa que funciona perfeitamente em Braid, né? Se a gente quisesse, enfim, ainda, mesmo assim, ainda, a gente sabe que tem o problema da fadiga aditiva para algumas pessoas e tudo, mas pesando prós e contras, acho que não tem como a gente resolver isso de outra maneira, sabe? É a melhor maneira possível para fazer isso, para ter música no jogo e para ter esse efeito de retroceder, de até avançar no tempo. A outra opção que a gente teria era não ter música no jogo, porque aí, obviamente, não tendo música, você não teria o problema de criar esse elo emocional, nem de quebrar esse elo emocional. Só que aí, no momento que você não tem música, você também elimina esse efeito legal de ter a música voltando e de ter o jogador, enfim, se sentindo o controlador desse mundo do jogo. E fora que ter a música diminuindo a velocidade no momento que você chega naquelas bolas de gravidade, quem jogou o jogo sabe do que eu tô falando nas fases mais avançadas. Isso é muito legal, né? Então não tem como a gente negar que esse efeito de deixar a música ficando mais lenta, depois volta, é um negócio bem legal, é um negócio muito interessante. E a única maneira de fazer isso é colocando a música e, não sei se desprezando é a palavra certa, mas talvez não colocando tanto em evidência isso que a gente está falando de criação do elo emocional através dos elementos da música, os elementos da própria composição, né? Digamos assim. Nesse caso, a música funciona, no meu ponto de vista, ela funciona muito mais como um efeito sonoro, muito mais como um elemento que não funciona do ponto de vista musical, mas funciona do ponto de vista funcional, né? Uma outra coisa legal, para quem acompanha o Musical Box, sabe que a gente fala bastante sobre música dinâmica, né? Eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, eu acredito que a música dinâmica, ela serve para tentar fazer com que a música se adeque ao mundo, que tá acontecendo no mundo com base nas ações do jogador, mas tem também uma coisa muito importante, a música dinâmica, ela tenta manter a integridade musical, digamos assim, né? Ela tenta manter a estrutura da música, a forma da música, a melodia, e tenta criar esse elo emocional, né? Do meu ponto de vista, eu acredito que a música dinâmica, ela tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é funcional para poder se adequar ao que está acontecendo no jogo, e também, do ponto de vista estético, puramente musical, ela continua funcionando bem. E, obviamente, também despertando as emoções do jogador e tudo mais. É por isso que é tão difícil fazer a música dinâmica, né? Porque você tem que pensar em todas essas variáveis e conseguir fazer isso de maneira que você não quebre nem a estrutura musical e também não prejudique a experiência do jogador de nenhuma maneira, né? E Braid é diferente, ele consegue fazer isso de maneira completamente única, sabe? Ele tira essa questão da estrutura musical, da forma musical da frente e foca na música da maneira puramente funcional e consegue estabelecer sim um elo emocional com o jogador, mas de outra forma e de uma forma que a gente não vê em muitos jogos por aí. Se eu conseguir achar outro exemplo para vocês, eu vou falar em outra edição do podcast, mas é isso, acho que é um exemplo muito rico, muito diferente da nossa indústria, que vale a pena ser citado aqui. E se você não jogou Braid, eu acho que não perca essa oportunidade. Preste atenção na música. Se você tem outras opiniões também, coloque aí nos comentários pra gente discutir. Mas é realmente um jogo que me chamou muita atenção por causa da utilização diferente que eles fizeram da música e de como a música se integrou no conceito de jogo, né? No conceito de gameplay, de manipulação do tempo, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e... grande abraço a todos e até a próxima.